Caramba, Cash está começando mais um querido, sensacional e odiado por todos. Caramba, Cash, é só mesmo. Bom, galera, vamos aqui apresentar quem irá falar sobre o tema de hoje. Por favor, por favor, por favor, Tote, se apresente. Opa, galera, tudo bom com vocês? Eu nunca vou receber a resposta, cara. Eu ainda me sinto mal por isso. E outra pessoa que está aqui conosco também, por favor, Rafa. Opa, beleza aí, galera. Eu odeio esquece. Verdade. Isso. Mas vamos então apresentar a galera. Infelizmente, as outras pessoas não podem participar porque no final de semana, para vocês, vai ser onde o dia que vai ser lançado o cast, estaremos no evento. Aí não deu pra gente gravar nos próximos dias sequentes. Pra eu dar tempo de eu editar e colocar pra vocês no domingo, por isso as outras pessoas não podem comparecer. Uma tá trabalhando e a outra vai trabalhar. E realmente não deu pra gravar, mas estamos aqui nós três firmes e fortes. Bom, vamos aqui então para os nossos comentários, queridos comentários, isso mesmo. Primeiro comentário aqui do Ranieri, ele falou: e aí, galera do caramba, não gostei muito desse cast. Mentira. Brincadeirinha com o tema mentira, enfim. Não, sério, quando eu fui ler esse comentário, eu falei, não gostei muito dele. Peraí, eu fiquei puto, mas depois eu li mentira, eu fiquei mais confortável aqui, mas tudo bem. Aí ele falou, bem, eu acho que a mentira nunca é plena, mata a alma e envenena isso. Seu Madruga, fazendo parte conosco aqui. Enfim, ele falou, vocês fazem um trabalho excelente aí. Parabéns, Carol, felicidades pra você. Beijos, abraço e aperto de mão a todos. E o próximo comentário aqui também? Da Polly. Da Polly, ela falou, tô aqui, amei o cast. Parabéns. A Ferdi que não faz, mas Totô. A Ferdi falou que ela contava para as professoras e para os alunos que ela não fazia Totô. Isso mesmo. Não soltava bufa. Não defecava. Não defecava, isso. Não, tá bom, chega. E beijo, amo vocês. Saudades do Rafa e do Jair. Que de mim ninguém sente. Ninguém sente saudade. Ninguém gosta de perder. Cara, todo mundo me odeia. Polly, eu também estou com saudade de você. Você precisa vir mais a Brasília. Polly, você tem que vir pro Rio de Janeiro. Aqui tá limpo. Polly, Brasília é mais legal. Rio de Janeiro tá tendo guerra, Polly, cuidado. Rio de Janeiro não tá tendo guerra, é tudo mentira da mídia. Tuti. Tô bem. Tá bem. Mas enfim. Eu odeio ter que fazer essas coisas. Eu sei que você me ama. Cláudia, senta lá. Mas enfim. Cláudia, senta lá. Mas enfim, galera, continue comentando então no nosso cast aí, beleza? Sobre o tema que iremos falar agora. Sim, qual o tema de hoje? Sim, você já deve ter visto aí. Eu odeio 3, a trilogia, enfim, chegando ao seu final, ou não. A trilogia de 3 chegando ao seu final. Não, é trilogia de 7. Aqui deve existir. Mas enfim. Só se for na tua casa, né? Mas enfim, estamos chegando ao nosso final da nossa trilogia do Eu Odeio. Boa, mas então, pra começar o cast, o tema de hoje, a pessoa mais odiável daqui, sim, ela tem um ódio no seu coração triste. Por favor, torte, inicie o cast. Não podia ser um ódio no coração feliz, né, Jair? tem que podia, tipo, ele o ódio chega e bate no coração feliz. Jesus. Jesus Cristo, mas então. Cara, uma coisa que eu odeio é quando eu saio na rua. Acho que muita gente já deve ter comentado sobre isso, vou até me sentir meio repetitivo, mas que eu tenho que comentar também, porque, cara, é uma coisa que eu odeio, velha, que entra na sua frente quando você tá andando na rua. É tipo, porra, por que você foi pra rua? Por que você tem que fazer na rua, mulher? Você tem que o quê? Comprar fruta no Hortifruti? E também não é só velha, cara, também é gente normal. Não que velha não seja normal. Mas, tipo, pessoas de 30 anos andando na rua que andam lento, cara. Eu não sei porquê, cara, me deixa muito puto. Tipo, pode ser frescura minha até, porque, nossa, eu não tô atrasado nem nada, mas, porra, se você tá na calçada, você tem que andar, você não tem que desfilar, porra. Não, e tipo aquelas outras pessoas também, que no supermercado sempre acontece isso também. A pessoa coloca o carrinho do lado direito e ela fica no lado esquerdo, ou seja, ela tampa o corredor, minha filha. Outras pessoas irão passar por ali e comprar o mesmo shampoo que você quer também. Rapaz, cara, o que me dá mais raiva é... diferença de 2 metros, né? Bicho, fila de supermercado me dá muita raiva, cara, porque fila de supermercado é uma coisa desanimadora, velho. Às vezes você quer comprar só um biscoito, velho. Só um biscoito, é difícil as pessoas entenderem que você só quer comer um biscoito. Mas não, tem umas pessoas lá que tá passando um monte de coisa, velho. Que tem que comprar bilhões de coisas, você tem que esperar 3 carrinhos da mulher da frente pra você poder comprar o biscoito. É foda, chega desanima quando... Caixa, né, velho, caixa lotado, que você tem que pegar fila, você vai comprar um pão de manhã lá na padaria, você chega lá, a fila é quilométrica. Tem muita gente no mundo, eu tô estressado, cara. Esse cast foi feito pra mim, bicho. Não, e eu acho que, tipo, caixa de supermercado, parece que se você for caixa de supermercado, espero que você seja rápido e não seja retardado, porque, porra, parece que tem uma seleção, saca? Tipo, eles pegam pessoas para serem caixa de supermercado. A pessoa mais lerda, mais retardada e que não sabe achar o código de barras num biscoito é essa que tem que ser um caixa de supermercado. Não, e tipo, quando você pega caixa de treinamento, meu amigo? Ah, não só no supermercado. Caixa de treinamento, meu amigo. Mas, ou no fast food, cara. Eu chego lá, não, eu queria tal promoção. Ah, beleza. Aí tem uma mulher do lado do cara, tem uma garota assim ou um garoto assim do lado. Ah, você aperta esse botão aqui. Aí o cara, não, não esse botão, o outro. Não, não é esse pedido. E o troco é esse. E você tá lá esperando. Aham. Que bom que você começou seu emprego, cara, mas eu quero muito comer. É fast food, cara. Por favor, né? Toma no cu, sabe? Caixa de treinamento é legal também quando ela é o código de barra. Ela passa o produto 2 vezes. Ah, eu passei 2 vezes. Aí vamos voltar. Não, tem que voltar só com o cartão do dono do... Meu Deus do céu, pra que isso torna? Quando o código de barra então tá molhado, então... Ah, tá aqui. Não, vai ter que buscar outro produto da mesma marca, do mesmo modelo, pra gente passar. O supermercado é gigante, é um hipermercado, vai ter que correr bilhões de corredores em quilômetros para achar o produto mesmo, meu Ainda Deus. Ainda bem, velho, que, por exemplo, caixa de leite. Você não precisa passar todos os leites, né? Você só passa um e depois você coloca como se estivesse passando mais 11 lá, beleza. Mas se tivesse que passar todos, velho... Porque eu odeio aquele barulhinho. Daqui a pouco aquela parada tá na sua cabeça, meu amigo. Você vai embora com um tu pra casa. É muito foda, velho. Você tem que ficar esperando lá na fila. Ai, meu Deus. Fila de qualquer coisa é chato, né, velho? Eu odeio fila, cara. Fila é uma coisa desgastante, velho. Mas hoje em dia, tudo que você tem que fazer, velho, você tem que pegar a fila, velho. Você tem que pegar a fila, velho. Tem fila no trânsito, velho. Tem fila pra você comprar lá no supermercado. Tem fila pra você comprar pão cedo. Tem fila, velho. Pra tudo, velho. A vida. A gente. Velho, a fila anda. Fila anda, mas. Aí eu sei que, velho, tem tanta gente no mundo que daqui a pouco, velho, não vai caber mais, velho. Cara, e o legal é que, tipo, supermercado, digamos. Temos 17 guichês. Quais deles estão preenchidos? 3. E, tipo, porra, tem 50 pessoas numa fila. Em vez de chamar mais um caixa que tá ali conversando com segurança, tá lá. São 3 guichês abertos, são 3 caixas abertos. Porra, eu fico muito puto com isso, cara. Realmente. Guichê de banco agora, também. Ah, eu cara. Odeio. Eu odeio uma coisa que meu irmão falou pra mim e eu lembrei agora. Ele que ele deveria estar aqui pra dizer, mas ele não pôde comparecer hoje. E ele falou assim... Não, ele não morreu. É sério. É, ele não pôde comparecer hoje. Eu... Ele só não tá afim. Aí eu sei que... O que aconteceu... A gente tava lá no Girafas e o meu pedido, por exemplo, minha senha é 47. Aí de repente vai lá e pim, bum, 49. Porra, o que aconteceu com 47? Só antes! Ele fala assim, cara, Girafas, você ganhou 255. Aí é o 129, vai pro 689, aí vai pro 237, vai pro 482, que vai pro zero, que depois já quebra o guichê. Aí você já não sabe mais nada. Isso, só assim a 12 e fala 9, 10, 11, 13, 14. Olha a coisa linda essa senha. É inspiradora. Você não, fica lá. Pior é que, tipo, aqui, né, tem uma padaria que, tipo, é uma padaria que se compara a mercadinho de esquina, porque a padaria é alto nível. Aí ela tem 3 caixas. E, tipo, gravaram pra cada vez que o caixa libera, a mulher aperta o botãozinho e fala... Caixa 1 livre. Mas, tipo, é uma voz irritante, cara. Não é, tipo, uma mulher que você gostaria de ouvir a voz dela falando, caixa 1 livre. É uma mulher, tipo, aquela mulher que dá vontade de enforcar ela, cara. Que ela fala assim, caixa 1 livre. Aí, cara, e a mulher não aperta uma vez só, ela aperta 3. Caixa 1 livre, ó. Porra. O pior de tudo é o Burger King, que, tipo, no Burger King aqui de Togatinga Shopping, não tem a senha, tá ligado? Aqui no cinema, é porque antes tinha a parada lá próxima e tal, mas agora não tem mais, a mulher tem que gritar, tá ligado? Aí, tipo, você tá lá de boa, assim, tranquilo, conversando com seu amigo, próximo! Vai! Vai! E aí, cara, como é que vai? Próximo! Desculpa, caralho, até quebrei meu microfone aqui, cara. Não, e o Burger King? Burger King é assim, você tá lá de boa, lá esperando sua comida lá, e fala bem assim, ó. De repente tá lá conversando, porra, vai, tô brocado também. Pois é, qual que é o nome do seu pedido? 48. Coleta! Ai, Jesus! Que isso? Tipo, desse jeito, velho. Eu fui nesse mesmo Burger King, a gente ficou mal assustado com essa mulher que grita aí. Eu procuro esses jovens que gritam, saca? Tipo, hoje eu tava na padaria e vi lá, tipo assim... Procuram jovem, mulheres e homens jovens para balcão. Eu tipo, porra, se for uma velhinha não pode atender, tem que ser jovem. É. Pô, eu acho que uma velhinha seria muito mais simpática, que ela sairia da calçada para ficar trabalhando lá. Se fosse no Burger King seria legal a velhinha trabalhando. Número 48. É, só tem gente de tipo 20 anos para te atender em fast food. E eu não sei porquê, mas eu não gosto disso, cara. Porque são pessoas jovens que se acham legais e não são legais. Tipo, é engraçado que se você trabalha em fast food, sinto muito, mas um estereótipo que realmente se aplica na realidade é que todo cara que trabalha em fast food tem a cara fuzilada de espinha, cara. Vamos combinar. Eu nunca vi um que não tivesse espinha na cara. Isso, mas é a gordura das batatas fritas e deve ser isso. Coisas sendo produzidas lá que afetam... Pingado um óleo quente na cara dele. Ai, que horror. Coitado. É, se você trabalha em fast food, sabe que eu adoro o seu trabalho, porque, porra, eu como pra caralho. Então é isso aí. Eu adoro me fast poder feliz. Né? É isso aí. Eu sei fast, que... beleza. Cara, tem uma coisa que é horrível isso. Quando a pessoa tá muito nervosa, eu odeio quando a pessoa tá estressada e ela começa a descontar tudo em você. Porque, tipo, eu sou brincalhão e tal, fico brincando. Mas se você tá estressado, as minhas piadas não vão ter graça, entendeu? Então, cara, a pessoa tá estressada e ela começa a descontar tudo em você. Eu odeio muito, cara. Aí, isso é muito foda. Já aconteceu com você? A pessoa tá estressada, ela começa a descontar em você e deixar o problema delas afetar você? A gente tá fazendo isso nesse exato momento. Não, mas a gente só está contando. Não, mas a gente não deixou de ser gentil com alguém por causa do nosso estresse. Claro, porque você, nosso ouvinte, sabe que nós adoramos todas as velhinhas que andam lento na rua. E as pessoas que têm espinho que investem em fast food? Rafa, tocou no meu coração agora que eu acabei de passar por esse momento. A pessoa chega puta, não sei da onde ela veio, ela desconta a raiva em você, mas que coisa linda isso. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas é sério, cara, é uma coisa... Por exemplo, se... Não, o legal é quando a pessoa, tipo... Chega assim, puta, e começa a falar, ah não, porque não sei o que lá, assim, aí ele foi e falou isso pra mim, mas aí eu respondi pra ele, aí não sei o que lá, porra, é foda isso, né, porque não sei o que lá, aí você responde, pois é, complicado, não fala comigo, não fala. Nossa, é tipo, porra, isso. Desculpa, oi, tá tudo bom? Bem? Não, e você? É, não, oi, tudo bem? Não, não tô bem não, por quê? Não, desculpa, não, tô indo. Tá querendo alguma coisa? Então dinheiro. É, tipo, você chega, não tenho dinheiro, não quero nada, porra. As pessoas nascem com o personagem do Felipe Neto dentro da alma delas. Minha mãe, ela de vez em quando acorda assim, sabe? Bem-vindo à menopausa. É, TPM, pai, minha mãe acorda muito tensa às vezes, cara. E tipo, você fala alguma coisa meio que dormindo, ela começa a brigar com você, você acorda ela brigando com você, você não sabe nem por quê. São coisas da vida. Porque tem muita coisa que eu odeio, mas tem uma coisa que eu odeio, é muito delicado, por exemplo. Você tá lá conversando com a menina, você tá quase ficando com a menina e chega alguém e fala, amigo! Olha, dá um abraço aqui, abraço coletivo, chama pra galera lá, abraçar. Tipo, não, bazar, não sei. Mano, deixa eu te contar. Oi, você tá bem? Não, não sei o que lá. Você não vai ficar chateado, não, cara. É. Eu ia ficar com essa mina aqui! Você não deixou! Não, outra coisa que me deixa puto, cara, é tipo, na hora de levar toco, porque tipo. Quando você tentou, mas vai levar um toco. Em vez da garota falar, tipo, não, desculpa, não quero nada, ela divaga pra aumentar seu sofrimento. Tipo assim, olha, é que assim, você é um cara legal, eu te juro. Mas é que, não sei te explicar direito, mas não quero nada com você, tá entendendo? Aí ela começa, aí depois de 30 minutos, porque sabe, você entende a minha situação, né? Porque eu não sei o que ela, não sei o que lá, eu, porra, tá bom, já entendi, você não quer ficar comigo, tchau. Isso, e não pode faltar aquela frase sensacional de... Não é você! Não, sou eu. Essa também tem aquela outra. Te vejo apenas como amigo. Isso é pior, porque eu odeio as pessoas que não têm sinceridade. Eu sei que sinceridade demais às vezes atrapalha, mas quando é em assuntos, quando são assuntos delicados, você precisa ser sincero, entendeu? Porque as pessoas às vezes não podem não entender o que você diz. Então se você fala bem assim, ó, ai, sabe o que é? É porque eu não sei. Mas talvez se eu não sei, é tipo, não, eu não quero dizer um não pra você. Só que o cara vai pensar que não sei. É um tipo, talvez. É tipo um conquiste-me, entendeu? É, tenta a sorte. Exatamente, tenta a sorte, sacou? Então as mulheres, elas podem não perceber isso. Às vezes elas falam e tentam fazer isso. Ah, elas percebem. É melhor falar bem assim, eu sou mais aquela que dá um tapa na sua cara e você fica desiludido logo de uma vez, do que aquela que fica tentando falar aos poucos que não quer. A guria chega pra você e fala, você tá tentando beijar ela e tal. Aí você tenta beijar a pessoa só vira o rosto. Aí você tenta beijar de novo e ela vira o rosto. Mas ela não fala nada. Mas ela fica lá, não sei o que, perto de você. Você, pô, ela tá só fazendo aquele doce inicial. Mas, na verdade, ela só tem vergonha de dizer pra você que não quer. Nessa hora, você precisa ser sincera e falar pra ele, entendeu? Eu odeio quando isso acontece. Porque você precisa falar pra ele e falar bem... Você tenta... O cara tentou te beijar, você fala assim, sai! Tá louco, não? Tá louco, não? Entendeu? Tu chega pra ele já e fala. Manda na real, porque ele... Se você ficar ali virando e ali conversando com ele, mas não quer dizer um não, mas gosta da pessoa que ele é, você fala assim, não, para com isso, sabe que a gente é seu amigo, sabe, para com isso, sério mesmo, se você tentar me beijar de novo, eu vou ficar com raiva, a gente pode ser amigo, mas para com isso, acabou, ele vai ficar triste inicialmente, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem falar com você, mas depois fala. Isso, um mês, 2 anos, 3 anos, mais. Não, sabe o que eu mais odeio também? Você, ele não precisa, você não precisa de um cara desse perto, não precisa de um amigo desse, mas é melhor você mandar na lata logo, do que você ficar dando esperança, porque ficar dando esperança pra pessoa é a pior coisa que acontece, cara. Eu odeio as pessoas, não necessariamente as meninas, que ficam dando esperança, entendeu? Ou você fala que é não logo. Claro que existem casos à parte, mas aí não seria uma coisa só de ficada, seria uma coisa sentimental. E se rola sentimento, aí às vezes a sinceridade atrapalha, porque é foda. Mas, se for uma parada de ficada e a pessoa, você nem conhece a pessoa direito, melhor você falar um não pra ela logo, tá? Eu odeio pessoas que têm medo da verdade. Vixe! Cara, eu odeio. Verdade, nossa, eu lembrei de uma coisa menor e brincava de verdade ou consequência. Brinquei esses dias. Já deve ter uns 4 anos, brinks. Deve ter um ano e meio, não, um ano e meio que eu não brinco de verdade, consequência e tal. Uma coisa bacana, saudável, uma coisa bonita e tal. E era foda quando tinha uma guria que você queria pegar, e aí não parava a garrafa lá com outras galera lá, e tu via a guria que tu queria pegar outra. Aí tu, vixi, fudeu. Não necessariamente que você goste dela, mas que você queira pegar. Ficar, que pegar é... Eu pego o copo na cozinha, né? Se você queria ficar, é tenso. É muito tenso, né, não, Antônio? Que atira a primeira pedra quem nunca entrou nessa brincadeira só pra pegar, tentar pegar alguém. Você acaba ficando com a menina que você não queria e o outro pega a sua menina que você queria. É... Não é fácil. Ah, mas às vezes é sucesso, verdade é consequência. Mas tem vezes que. Bicho, então, às vezes você fica com a Jerusa da esquina. Uma coisa terrível. É, isso. Aretusa, meu Deus, Jesus. Não, mas eu odeio uma coisa muito sinistra. Quando você tá com preguiça, né? Sei lá. Às vezes nem é preguiça, mas eu odeio quando você tá no computador, a luz tá apagada e só tem a luz do teu monitor. E você tá lá mexendo no MSN, blá blá blá, de repente vem um mosquitinho posando na tela. Aí tu, pô, e aí de repente tá lá mexendo, daqui a pouco o mosquitinho vem. Caralho, não tem mais nada que me dá raiva não, bicho. O mosquitinho fica, cara, posando no... Véi, o mosquito tem o dom de posar no dedo que eu tô digitando, mano. Qual é o seu problema, mosquito? O mosquito fica querendo entrar no nariz, assim, pensa que é uma toca essa porra? Não, o mosquito aqui quer entrar na orelha. Nariz pra ele é muito grande, é muito luxo. Na moral, cara. É, cara, não, antes de dormir, aquele mosquitinho que fica no ouvido, ah, pra porra, cara. Tipo, tá frio, e tem mosquito, e você não quer ligar o ventilador pra espantar ele, porque senão vai ficar mais frio. Então você fica, caralho, que merda, o que que eu faço? Aí se cobre com o lençol por cima da cabeça. Porra, cara, é horrível, é horrível. É foda. Mas tem uma coisa pior, Tuti. Sabe aquelas pessoas que nada tá bom pra elas? Claro. Nada tá legal. Aqui, ó, fiz a Torre Eiffel. Tá faltando alguma coisa. É, tipo, não, mas é certo, tem algumas pessoas que realmente são assim, sabe? Tipo, as pessoas que ficam prestando atenção, muita atenção nas coisas que elas querem ter e esquecem das coisas que elas têm. E, tipo, você, marca de ir pra algum lugar, ou marca de você, não, é. Eu sou assim, cara, na moral. Não gosto muito, não. Vai tomar no seu. Fica assim, cara, na moral, o nego fala assim, aí, tu te bora lá. Ah, cara. Sabe o que eu odeio? Sabe. Eu não sei se eu já falei essa porra, mas se eu falei, eu preciso falar de novo. Eu odeio praga de mãe, velho. Praga de mãe, velho. Por que eu falei? Deve ter falado isso foi... um dia. Isso, mas, praga foi... de mãe, meu amigo. Cara, eu sei que a minha mãe teve um dia que ela, tipo, falou: olha só, Rafael, não coloca comida demais, porque senão você não vai conseguir comer. Pareceu que foi instantâneo, saca? Meu estômago encheu do nada. Assim, fudeu. Que nem o... Véi, isso é sério, isso é verdade. Pode parecer mentira, mas é verdade. A tia do Juninho, que é um amigo meu, falou pro filho dela bem assim, você não vai brincar na rua hoje, filho dela, não. Você não vai brincar na rua, eu tava brigando com ele e tal. Aí ele, amanhã eu vou brincar na rua assim. Aí, menino, não vai brincar na rua, senão você vai quebrar o braço. Eu fiz... Passa 10 minutos, o moleque volta chorando. Ai, meu braço, juro pra vocês, velho. Moleque quebrou o braço, velho. Por isso, quando minha mãe fica. Quando meu irmão fica maiando das gurias feias, aí e falando que não quer ter filho e não pega guria feia, minha mãe maia dele e fala bem assim: ó, você vai ver, você vai casar com uma guria muito feia e vai ter 30 filhos. Eu, Douglas, não! Não, não, não! Ele era tão bom! Daqui a 2 meses aparece o Douglas, que é uma namorada nova, e daqui a 4 ela fala que tá grávida. Vixe. E a namorada. De 3 gêmeos. É. Só falta 27 chubadas agora. E falando desse negócio de praga de mãe aí, todo mundo já viu essa história daquele menino que falou: vá com Deus, minha filha. E falou: só se for no porta-mala porque o caso está cheio. Uhum. Essa história todo mundo já conhece. Aí dizendo. Não. Então vamos contar para o Tuti. Então, opa, vamos lá. Coloca uma música de suspense. Isso. Aqui. Praga de mãe. A mãe falou para o filho: meu filho, vá com Deus. Ele falou: só se ele for no porta-mala, porque o carro já está cheio. Segundos depois, o carro capota. Segundos não, depois. É, depois de um tempo. Da festa. O carro capota e dizendo que encontra no porta-malas do carro uma caixa de ovo intacta. E todo mundo do carro morreu. Vixe! É histórias que o povo conta. Então, você que já ouviu essa história, igual da outra vez que eu contei do carro preto que sequestrava criancinhas para roubar seus órgãos, outras pessoas de outros estados falaram que essa história rolava lá. Então, se você já ouviu essa história do menino falou para a mãe que Jesus ia no porta-mala, conte também se já rolou essa história aí. Caramba, cast cheio de lendas urbanas. Cara, mas eu odeio quando eu não lembro onde eu conheci a pessoa, quem é a pessoa. Nossa. Tipo, caralho. Eu espero que ela não escute o Caramba Cast. Ela me encontrou no ônibus e tal. Eu lembro dela. Que a gente foi pro passeio do Bay Park uma vez e ela tava lá, pá. Eu sei quem era ela, mas eu não sei qual que é o nome dela. E aí ela foi lá e tipo, Rafa, tudo bem com você? E eu falei, oi, tudo bem, menina? Aí tipo, a gente tava lá conversando no ônibus, tá? A gente desceu, aliás, na mesma parada, a gente ficou conversando, ela, pô, anota meu telefone aí, pá. Aí eu fui lá, anotei o telefone dela, e aí, e agora, meu amigo? E pra eu ligar pra ela? Porque eu não perguntei o nome dela, que eu fiquei com vergonha, velho. Ela parecia, tipo, minha brodagem já, tá ligado? Eu vou chegar pra ela e falar bem assim, qual é teu nome mesmo? Odeio isso, cara. Aí eu sei que... Ela foi descendo assim. Cara, qual é o nome dessa mulher, velho? Aí, tipo, Eu coloquei, tipo, menina do ônibus, velho. Tipo, eu anotei menina do ônibus. Mas um dia, velho, se eu for ligar pra ela, eu vou pedir pra alguém ligar e falar bem assim... Esse telefone é de quem? Ai, foi boa, né, não? Foi boa, foi boa. Mas vai e pega o nome da mãe dela. Juxi Trade! Cara, hoje mesmo, tava lá no teatro... Aí apareceu a galera de uma turma nova e tal, turma nova assim, não, de uma outra turma e tal. Aí eu já conheço meio que a galera de lá, aí, e aí, beleza. Aí tem um cara que eu até converso com ele de vez em quando, mas eu não sei o nome dele. E eu não sabia que ele sabia o meu nome, aí ele chegou assim, seu Newton, como vão as coisas? Eu... E aí, cara, beleza? Tudo bom, cara? Porque, cara, você sabe, né, cara? E agora ele é o cara. Que, oh, tipo, não... cara, isso. É, não, porque agora, tipo, quando eu não sei o nome das pessoas, eu falo, e aí, cara, beleza? E aí, cara? Não, igual cara. Hoje, eu tava na casa do Juninho assim, aí passou um cara de carro e falou assim: Rafael, viado! Que tipo é essa? Sei nem quem é, mano. Aí o Juninho foi e falou assim: quem é? Eu falei assim: não sei. Aí pelo visto deve ser muito amigo seu, né? Eu. Tomar no cu. É, tomar no cu é o que ele quer, né? Pô, o cara me chama de viado aí, bicho? Pô, mas olha só, cara, uma coisa que eu odeio, ainda mais por morar no Rio de Janeiro, é pivete. Tipo, nego que desce lá do morro, em vez de trabalhar, vai querer roubar os outros, vai querer ficar sacaneando os outros. Porque, porra, tipo, nego, o morro é lá na puta que pariu. O cara desce bem em frente à minha porta, a porta da minha vila, o filho da puta fica me esperando. Que vila? Vila Dimas, Cruzeiro? Não, é que eu moro, é que aqui no Rio de Janeiro não é condomínio, é vila. Aí, porra, tipo, eu sei que isso não é só aqui no Rio, cara, mas eu odeio ladrão. Tipo, não é uma coisa, tipo, odeio que me roubem, eu odeio ladrão. Esse tipo de pessoa, pra mim, tinha que tomar porrada até não ter mais como chorar. Tinha que levar, cara, nossa, nem imagino o sofrimento que esse tipo de gente tinha que sofrer. Sério, eu odeio ladrão, odeio estuprador. Pra mim, a única pessoa boa que... Ah, que bom, cara! Mas se você gostasse... Não, obviamente! Mas um caramba que é eu gosto, aí tu fala das coisas que você gosta. Não, cara, mas eu não odeio, tipo... Eu só falo que merda. Quando eu vejo notícias de estupro, eu sinto aquele... vontade de... segurar a cabeça. Pá! Por que você fez isso, filha da puta? Cara, eu queria ser policial. Só pra descer tiro no meio da testa de ladrão, filha da puta. Sério, ódio, cara. Eu não tenho aquele ódio que qualquer cidadão tem. Na testa de geral, tux. Sério, tipo, porque, tipo, você vê assim, uma pessoa assiste um noticiário e fala, nossa, como eu odeio essa gente. Porra, cara, como eu odeio essa gente. Cavalo, tá mirando tudo, então senta o dedo nessa porra. 01, a gente tava matando dois coelhos com uma porrada só aqui, hein? É 100%, 14? Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. Ah, cara, eu realmente, pra mim tinha tudo que explodir, todas essas porra. Só não apoio essa ideia de implodir morro, porque eu sei que lá vive gente de bem, lá vive gente trabalhadora. Agora, se existisse um lugar onde só morasse filha da puta, explodia aquela porra na hora. É, Bin Laden aí, criança aí já. Então vamos mudar de assunto pra falar uma coisa. Eu odeio quando eu tô... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de que eu odeio velhinhas andando na rua. Cara, eu odeio quando eu tô com fome e fico fresco com as comidas que eu vou comer. Por exemplo, acho que já aconteceu isso com você. Tipo, você tá com fome, você abre a geladeira, até tem coisa pra comer, mas você fala... Não. Entendeu? Você... É, tipo... Você quer comer... Você quer comer pão, queijo... E pão na chapa. Você abre a geladeira, tem pão, mortadela e pão. Você fica tipo doce. Você tá com vontade de comer um miojo, aí não tem miojo, mas tem outras coisas lá. Cara. Tem uma porrada de coisa. Tem uma porrada de coisa, mas não tem miojo, não? Tem não. Mas tem... É, tipo, não, você quer traquinas, negrejo, qualquer coisa, mas só tem maisena. Tem passatempo e... Não. Não, assim, acho que se tivesse um passatempo, né, velho, porque passatempo é irresistível, mano. É, cara, agora, tipo, eu odeio também quando eu vou na casa de um amigo e aí, tipo, fazem uma comida. Fazem, digamos, eu só gosto de estrogonofe sem arroz, gosto de estrogonofe puro, digamos. Mas aí, em vez de eu montar meu prato, as pessoas pegam um prato e colocam estrogonofe, arroz, feijão, batata palha, tudo que eu não gosto no estrogonofe. Tutinho, o que você vai querer? Vem aqui, meu filho, vem, eu vou botar arrozinho pra você. Não, eu odeio. Quando eu, tipo assim, vou na casa de um amigo ou de uma amiga e tal, aí eu chego na casa da pessoa e, tipo, eu acabei de almoçar, de jantar ou almoçar. É. E a pessoa quer comer? É isso, eu falo bem assim. Não, obrigado. Vamos comer? Não, obrigado. Aí fala, tá com vergonha. Não, tá. Só tô cheio. Não. E, ok, é. Ó, aí um prato assim, tá, tipo uma cesta básica pra você. Pra comer, tá bom, tá, não tá gostoso? Tá, não, então come aqui, não, tô sem fome. Mas você não gosta de estrogonofe? Que sabe, eu gosto, então por que você não come? Porque eu não quero! Morre, diabo! Ah, mas você nunca comeu nada aqui. É, você nunca comeu, porque eu gevito essas coisas. Eu como antes de sair de casa, sabe? E aí ele fala, nossa, esse menino não come nada. Ainda mais eu que sou magrinho. Porra, eu sou magro pra caralho. Aí então quando eu vou na casa de um amigo, já acabei de comer, aí, quer comer? Não, obrigado. Tá vendo? Por isso que é magro. Porra, desculpa. O que você quer que eu faça? Começa a me entupir de comida pra ficar no peso ideal pra você? Porra. Se você é mãe de um amigo meu e tá ouvindo isso, sabe que eu te amo. Que eu gosto da sua comida assim, só que de vez em quando eu realmente não como e eu não quero ficar gordo. Isso aí. Agora, outra coisa também que eu odeio profundamente é aquelas pessoas que ri antes de terminar a piada. Vai contar e só começa a rir. Tipo assim, o cara. Ai, calma, vamos continuar. Tipo, eu odeio esse tipo de cara. Ou quando você tá contando a piada e alguém começa a rir antes. É, que já sabe a piada. Já, já... É, ou já sabe e fala bem assim: cara, de contar uma piada. Tinha um alemão. Cara, essa é muito boa. Aí você perde todo entusiasmo. Quando você fala isso, vai contar a piada e não consegue contar a piada porque ele tá rindo, né? Tipo, você vai tipo assim, ó. Cara, contar a piada que eu citei muito burro, cara. Tipo, senti um pintinho. Calma, vou continuar. Pode ficar tranquilo, vou continuar. Tipo, tinha um pintinho. Cara, eu odeio isso. Todas as minhas coisas. Ou não, aquela pessoa que esquece a piada. Ela fala assim, cara, eu tinha escutado um... Eu lembrei. Ó. Tinha um alemão e um japonês... Não. Tinha um... Não. E um francês e um japonês. Aí o... Ou as pessoas que mudam a piada no final. Aí ela começa a perguntar pra você, como é que era mesmo? Não, a pessoa que muda a piada... Tinha um alemão, um francês e um japonês. Aí o alemão tava... Aí eles estavam no avião. Aí conta a piada inteira assim, aí no final... Ah não, calma aí, desculpa, não era um japonês, era um africano, calma aí, deixa eu recomeçar. Tinha um alemão, um português e um africano. Aí começa tudo de novo. Não, tipo... o pior é quando a pessoa conta a piada antes do fim. É, conta o final da piada. Assim. Era, tipo, tinha um japonês e um francês. O francês era viado. Oh, não! Foda, é foda. Porra, cara. Foda. Eu esqueci de falar o que que... Ah! Porque, tipo assim, eu sou muito brincalhão, acontece comigo direto, eu odeio isso. Eu sou muito galhão e tal, e às vezes as pessoas não me levam a sério. Isso é uma pá muito triste. Cara. Acontece comigo. Não, acontece com sério comigo. Você chega pra menina e fala alguma coisa muito séria pra ela em relação ao que você acha ela bonita, ou você quer pegar ela, ela fala, rapaz, você é tão engraçado, gente, idiota. Não, comigo é completamente o contrário. Assim, tipo, minha voz já dá essa parada enfática na hora de falar. Todo mundo acha que eu vou falar uma coisa séria, né, quando eu começo a falar. Aí... Tipo, uma vez eu conto uma piada, mas eu normalmente não rio das minhas piadas pra deixar as pessoas rirem. Tipo, eu solto uma... Mas aí, tipo, aí todo mundo fala assim, ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí todo mundo me olha. Não, gente, eu tô brincando. Ah, tá, desculpa. Não, é que quando você fala, sabe, eu... Porra. Não, as pessoas... Que o quê? Que eu comece a falar assim na hora de contar piada? Porra. Não, elas não me levam a sério. Eu imagino quando eu for pai, eu vou contar pras pessoas, acho que elas não acreditam em mim, velho. Vou chegar pra vocês e aí, galera, eu tenho uma notícia muito legal pra contar pra vocês. Escuta, eu vou ser pai. Ai, você é o cara que eu quero. Tô falando sério, eu também, irmão. Ai, Rafael, eu vou ser pai, cara, olha isso aqui. Não, mas sério, eu vejo já essa dificuldade na minha vida. Eu imagino, tá? Então, beleza, assim, você virando gay, você chega pro seu pai. Pai, eu preciso te contar um negócio, eu sou gay, então... Nossa... Ai, tá bom, tá bom, isso. vai lá pegar sua namorada. Não, pai, é sério. eu sei que é sério, vai lá pro seu namorado. Ah, brincalhão, menino, brincalhão, meu filho, brincalhão. Vai pro Zorra, meu filhão. Odeio, cara, tipo, eu faço teatro. Eu odeio quando eu falo pra alguém que eu faço teatro, eu falo assim, já quer ir pra Globo, né? Fazer piada lá. Eu, porra, não quero ir pra Globo, não quero fazer novela do Manuel Carlos, eu quero fazer teatro, porra. O Tuti não quer fazer Malhação, não, não quer. Caralho, não quero ter um novo Fiuk. Eu sei que eu sou tão magro quanto ele. Ele, isso. Eu sei que meu cabelo era tão bizarro quanto dele, mas eu não quero, cara. Eu juro que eu tô bem no teatro, tô bem no palco, cara. Porra. Não quero ir pra TV. Nem pro Zorra. Porra. É foda. É foda as pessoas que não levam a sério. É muito foda. Eu odeio pessoas que não levam a sério, velho. Mas isso acontece com frequência. É foda. Mas agora, as pessoas que me conhecem de verdade sabem quando eu tô levando a sério e tal. Mas é tenso. Odeio quem me leva muito a sério. Olha, tem uma que é muito foda, cara, porque tem uma coisa que eu odeio muito, se você vai lá assim, opa, deu aquela barrada assim, tá com vontade de dar aquela barrada, meu irmão, aí tu vai lá no banheiro lá e chupa, opa, solta aquele toletão, né, meu irmão, fala mesmo. Aí tu solta lá aquela parada lá e de repente tu olha lá, vixi, parada foi tensa, tu olha lá, vixi, parada foi muito tensa, tu vai lá e ó, dá descarga. Aí assim, tu olha, o bicho tá lá ainda, velho. Porra, é bizarro, o bicho dá um duplo twist escarpado e continua lá. Tu, porra! Caralho, cocô guerreiro, mano. Cocô brasileiro não... Cocô guerreiro? Cocô guerreiro. Aí tu tem que ficar lá. Chegou o tamanho e grita, ô! Acabar com a água da caixa, menino. Acabar com a água da caixa, menina. É foda. Cocô guerreiro. Quando tu tá no banheiro assim, aí sua mãe grita, Tuti, cadê você? Ah, mãe, já vou aí. Onde é que você tá? Não, mãe, calma aí. O que você tá fazendo, Tuti? Porra, mãe. Tô cagando. Quando as pessoas procuram por você. Foda quando tem amigos na tua casa e tu vai lá no mocó dar uma cagada, tá ligado? Aí, tipo, de repente tu tá lá no banheiro aí, de repente. Vai, cadê o Rafael? Rafael! Saco pra perder ele. Não dá de carga, não, pô. Tava mijando ali, desculpa aí. Não, mas essa, eu tenho uma tática. Todo mundo sofre com o negócio do cocô guerreiro. Eu tenho uma tática pra você. Leva um galinho pro banheiro. Não, pro não. Meio. Não, é o seguinte, a tática é séria, séria. Você dá a descarga. Aí quando ele quiser aquele, aí você aperta a descarga de novo. Aí você aperta a descarga. Não, não, é sério, é sério. Você aperta e aí quando ele fizer, aí você aperta de novo, aí ele vai encher um pouco mais de água e seu cocô guerreiro será vencido definitivamente. É sério. O próximo cocô guerreiro que acontecer com vocês, usem essa tática que vocês vão agradecer o caramba. Escutem o Jair. Cara, sabe o que eu odeio também? Atendimento técnico, cara. Tipo, digamos de internet. Você tá falando com a mulher, boa noite, senhor Nilton, com que posso ajudar? Aí você fala, não sei, ah não, eu preciso de ajuda aqui, porque minha internet não tá conectada. Aí a mulher, desculpa, eu não entendi. Não, é porque senhor Nilton. Não, tem como você repetir? Aí a mulher já puta com você. Não, o modem. Ah tá, é pra reiniciar o modem? Não, você checa o cabo. Porra! Tá... Foda quando o celular tá sem sinal, ou a pessoa não pode falar alto, ou seu celular fala bem na hora de uma situação importante, por exemplo. Aconteceu comigo esse tempo atrás, tá falando no telefone e tal, a pessoa foi me dizer uma parada muito importante, era muito importante mesmo. E ela foi falar, e tipo assim, eu tinha que escutar com muita atenção, porque se eu não escutasse ela, provavelmente ficaria com vergonha de repetir aquilo de novo. Mas tá tudo bem. Aí de repente ela foi falar assim, aí de repente. Aí tu, é o quê? Nada não, deixa pra lá. Não! Ela teve tipo, muito ônibus, isso, cara. Olha, rapaz, vou contar uma coisa séria. O que, que foi? É que... O meu dia hoje, deixa eu contar, por favor, preciso desabafar. O meu dia hoje foi muito odioso, cara. Puta que pariu. Eu fui pra academia, fiz muita coisa lá, fiz muito abdominal, minha barriga tava doendo muito. E eu tava... tive que voltar de a pé da academia, tava morgado, tive que voltar de a pé pra casa da academia. E aí eu tava, beleza, no telefone lá, de boa. Aí de repente vai lá, passa um ônibus na poça d'água e suja toda a minha blusa branca. Eu odeio quando isso acontece, cara. E tipo, o cara do ônibus, eu fez por querer, velho. Filho da puta, velho. Foi por querer, velho. E eu tava no telefone, de repente, do nada, conversando com a pessoa, e de repente, não! Caralho, você deve ter ficado com muito medo. Não, eu odeio gente que, tipo, você chega no ônibus, aí você senta na janela. Aí chega, tipo, independente se for um homem, mulher, chega alguém, senta do seu lado. Tipo, não quero puxar assunto, nem nada, só... Aí, beleza, aí a pessoa olha pra um lado, olha pro outro, olha pra você, aí ela vai e levanta, e vai sentar em outro lugar. Porra, qual é o meu problema? Eu tô fedendo, me fala. Porra. Cara, não, mas tem um... Não, desculpa, mas tem uma coisa que eu odeio muito. Por exemplo, a gente tá no ônibus, tá? O ônibus tá lotado. E aí você tem que sentar, tipo, em cadeiras compartilhadas. Tem duas cadeiras, aí você pode sentar uma pessoa do seu lado. Mas até aí, tudo bem. Mas aí o ônibus vai esvaziando e tem, tipo, mais ou menos umas 30 cadeiras vazias agora. Mas a vovó ainda tá sentada do seu lado. Ela podia ter mudado e sentado pelas cadeiras vazias, que ela ficaria muito mais confortável, mas não. Ela quer continuar do lado do seu, da supostamente seu neto. Isso, eu odeio muito quando isso acontece, cara. Eu, tipo, falo assim, ó, licença, rapidinho, né? Tipo, dá licença, eu saio e vou sentar lá no fundo do ônibus. É sério, tipo, eu fico muito agoniado, cara. É por isso que eu entendo as pessoas que, tipo, saem, porque é tenso. Você, às vezes, sentar num banco que tem só você, é muito melhor do que você sentar do lado de uma pessoa que você não conhece. Isso mesmo. Bom. Vamos encerrando o cast por onde, galera? Vamos encerrando. Então, se você odeia mais alguma coisa, por favor, mande nos comentários, galera. Eu senti que a galera deu menos comentários. Então, por favor, cliquem nos comentários. Lembrei. Não vou falar de odeio, não. É que o meu amigo Vitor, ele comentou pro cast de semana retrasada, que foi dito no cast de semana passada. E ele, eu não sei se ele ficou puto ou se ele levou na brincadeira, mas é que sacaneou, porque tinha comentado de Gato Félix e aí falou que tinha comentado e tal. Mas Vitor, não fica triste não, continua comentando, por favor, cara, que você sabe que a gente sempre sacaneia as pessoas no comentário. Não, sacaneia tudo no jeito brother, no jeito amigo. Então, mas a gente não sacaneou não, é que a gente falou que... eu falei que tinha falado do Gato Félix, mas a gente brincou também. Não, relaxa, a gente é só zoeira aqui mesmo. Só zoeira. Vitinho. Só zoeira. Relaxa, a gente é Rapazão. Só. A gente é só zoeira aqui, cara, relaxa. Então continue comentando, galera. Cliquem nos comentários, por favor, e comente sobre o cast. Beleza, galera? Vamos encerrando o Caramba Cast por aqui, a trilogia de Eu Odeio. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso daí. Já estamos chegando perto do Natal. Vamos ter Caramba Cast temático de Natal e Ano Novo aí futuramente. Uhul. Então, se vocês quiserem já mandar suas dicas que vocês passam no Natal e no Ano Novo aí, nessas festas corriqueiras de fim de ano, e mande pra gente ir anotando aqui, comentar o que aconteceu com você no Caramba Cast de Natal ou Ano Novo que está vindo por aí. Beleza, galera? É isso daí. Caramba Cast terminando por aqui. Hasta la vista! Ui! Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Rafa, alô, Rafa. Oi, fala. Cara, preciso te contar uma parada séria. Eu tô aqui na rua aqui. Sabe aquela menina lá, cara? Sei, tô ligado. A menina lá da escola? Isso, velho. Sabe, então, fala aí, pô. Então, eu tô aqui na rua, cara. Eu vi ela aquele lá, cara. Como é que é? Aquele... Não tem, cara. Não tô... Eu vi ela pra... Pô, falar, pô. Que você falou, cara? Eu não tô escutando, tá falhando muito. Escola do padaria de quem? Eu vi ela... Obrigado lá... De saúde. Quem? Calma aí, a bateria tá acabando. Calma aí, eu vou falar rapidinho. A bateria tá acabando. Beleza. Alô?